3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Meus amigos, começa o Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada. Que é o salve, salve em francês, sacou? Opa. Salve, salve. Ah, vá, não liga. Agora ficou bom, hein? Salve, salve, rapaziada. Estamos começando mais um Papo do Fino. E mais um Fino das Copas. Vamos falar da terceira Copa do Mundo de 1938 na França. Estamos aqui com um estúdio recheado de editores. Um deles é Rodrigo Bronquinha. Opa, estamos aí para parler muito francês. Noguerra. Bonsoir. E Edson Paton. Não, oh. Monsieur Paton. Monsieur Paton. Opa, bonjour. Bonjour ou bon nuit? Ou bonsoir, dependendo do horário que você está ouvindo esse programa, não é verdade? Lembrando que toda a série O Fino das Copas tem a promoção que está rolando. Você pode ganhar um super DVD FIFA Fever, o melhor da história do futebol. E ninguém acertou a grande pergunta do podcast passado. Que rústico, é, misturou culinária, né? Misturamos culinária com futebol e ninguém acertou por enquanto. Mas eu tenho certeza que a galera vai ouvir de novo e vai acertar. É só mandar e-mails para contato@ofinodabola.net. Também temos o nosso Twitter, que é @ofinodabola.net, e o Facebook, que é facebook.com/ofinodabola. Nessas horas eu sinto falta de montanha. Só que para você enviar a resposta correta é só no e-mail. Então você escute os podcasts anteriores, eu vou colocar todos os links aí, você escute os podcasts, responda a pergunta, vá no banner, tudo direitinho. A promoção vai estar explicadinha aí embaixo no post. E fique esperto nesse podcast, ouça atentamente, porque no podcast seguinte tem a pergunta referente à Copa de 38. No podcast passado, fiquei com uma dúvida. Eu falei, porra, por que na Itália é cálcio? E aí o Rodrigo falou assim, ah, porque eles gostam de ser diferentes, igual os americanos. O Rodrigo não sabia e quis dar um migué, né? Na hora. Eu falei que soccer tem um motivo, que eu vou explicar só na Copa de 94. Exato. Né? E aí o nosso ouvinte Flávio Pinho, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Olha aí, hein? Mandou um e-mail pra gente com a explicação do termo cálcio. Ele diz que existem referências ao termo cálcio em dois importantes títulos da bibliografia do futebol lançados aqui no Brasil. Você pode procurar aí nas livrarias virtuais ou nas livrarias reais. Tanto Sociologia do Futebol, de Richard Julianotti, quanto A Dança dos Deuses. Olha que bonito. Futebol, Sociedade e Cultura, de Hilário Franco Júnior. É, nesses dois livros você tem ali a explicação da palavra cáucho, mas não revela a etimologia da palavra. Havia na cidade de Florença uma prática ancestral do futebol moderno, denominada cáucho. Isso entre os séculos 12 e 17. Os algarismos romanos sempre me atrapalharam. Então, esse termo cáucho era denominado pela aristocracia e pelos cavaleiros da Renascença. E cavaleiros. Vai saber se os caras eram tipo gentlemen da Renascença. Verdade, segue. Cara, você educado, né? E assim, parece que já existiam indícios de regras, número fixo de jogadores, uso de uniformes e tal. Desapareceu em 1739 e voltou a ressurgir no começo do século passado. Voltou a ressurgir. Voltou a ressurgir, foi brabo, né? Ou ele ressurge ou ele volta a aparecer, né? Exato. Puta merda. E aí a italianada começou a chamar o futebol de cáucho porque eles tinham a referência desse esporte. Muito bacana a explicação do nosso amigo Flávio Pinho, não é verdade? Muito bem. Muito bem. Vocês não vão querer ouvir a explicação do Nogueira também, né? Bom, muito bem. No próximo bloco a gente começa a discutir todo o contexto histórico da Copa de 38. E vamos ouvir só músicas francesas. Mas, assim, esse negócio de usar música da época é muito chato. As músicas eram muito chatas. Pepino de Capri. Era um negócio muito chato as músicas, cara. Então, assim, vamos pegar músicos franceses, porém atuais, e vamos começar com ele, o maior expoente da música francesa nos últimos anos, Jordi com Dudu de Trebebê. Ô, Cride, toca aí. Como é praxe na série O Fino das Copas, vamos começar pelo contexto histórico. Por favor, Rodrigo, exato, me auxilie nessa empreitada. Não, a gente pode começar retomando um assunto iniciado no podcast passado, que era a ascensão do fascismo na Itália, junto com o nazismo na Alemanha. Adolf Hitler já havia tomado o poder na Alemanha, mediante todas as articulações anteriores, né, via professor? Via democrática, né? Via democrática. Via democrática, sempre bastante democrático, como Mussolini também foi. Não, o pior é que, assim, o Hitler foi de forma democrática mesmo. Foi. Ele foi eleito, ele não tomou o poder do nada, tinha, né? E ele tinha a população do lado dele, teve o tempo inteiro a população do lado dele. Exatamente, mas isso é assunto para um outro podcast. Então, o que acontece é que dentro desse contexto de crescimento do nazismo. Vamos dizer que, assim, não só nazismo, mas, assim, dos partidos de extrema-direita, né? Em toda, exato, a Europa. Né? Nazi, basicamente o nazifascismo, né? O movimento nazifascista, que é a extrema-direita, contra principalmente o monstro socialista que se agigantava na Europa. E o grande problema é que o esporte se desenhava como uma bandeira para essas nações carregarem, né? Então esse assunto já foi comentado, como diria o saudoso Montanha Mussolini, e na Alemanha Hitler também passou a utilizar isso como bandeira, forçando, por exemplo, fazendo um lobby muito grande, não vamos dizer forçando, vai, a realização da Olimpíada em 1936. A Olimpíada de 1936... ela aparece como também um discurso de supremacia da raça. Então, assim, vai aparecer, inclusive, na época, até o Jesse Owens, quando ganhou a Olimpíada, é um dos maiores problemas que o Hitler tem para explicar como é que a raça ariana é tão superior e um negro consegue ganhar as Olimpíadas. Então, assim, o discurso nazifascista vai, além de simplesmente a nossa nação, é a nossa raça que vai poder sobrepujar sobre as outras. Mas ele acabou sobrepujando porque a Alemanha liderou o quadro de medalhas. Muito pouca gente sabe que a Alemanha liderou, venceu o quadro de medalhas da Olimpíada, e o que ficou foi justamente as vitórias do Jesse Owens no estádio olímpico, exato, de Berlim, com o Hitler assistindo, né? Então, ele já tinha uma cara de cu, ele ficou com uma cara de cu e meio. Com o bigode dele. Em uma das medalhas, inclusive, ele se recusa a entregar e vai embora do estádio, né? Que é a história aqui. Então, voltando para a Copa de 38, na Europa... Voltando, não indo, né? A gente estava falando do contexto anterior. Desculpa, muito bem observado, né, professor. Vamos, Rodrigo, agora começar a falar alguma coisa. Falando sobre a Copa de 38, o contexto europeu nesse momento era de uma Europa pré-Segunda Guerra Mundial. Então todo o cenário para a Segunda Guerra Mundial estava sendo montado. Estava alguns conflitos aí. Isso, já, então, né? Assim, a gente vai aqui no podcast vai até explicar alguns deles, porque interferem diretamente na disputa da Copa, inclusive envolvendo a Alemanha. O cenário depois da Primeira Guerra não chegou a acalmar, né? Em momento nenhum. Né? Exatamente. É o que eu costumo dizer. A Europa é uma panela e ela está prestes a ferver. Então ela fica... Sabe quando fica aquelas bolinhas embaixo? Ou então imagina... Manja aquelas bolinhas embaixo, assim, que já está começando a ferver. A Europa fica sempre nesse estado, né? Ou então a panela de... Basta virar, assim, o treco lá do fogão pro fogo mais alto, já... que o negócio... Na verdade, o gás tá solto e se alguém acende a luz... mais ou menos, exatamente. Acendeu a luz, já era. E aí a Alemanha, que sediou a Olimpíada de 36, ela tenta também trazer a Copa do Mundo de 38. Exatamente. Fazer o mesmo lobby, só que lobby para pessoas diferentes, né? O que pegou foi que a Copa do Mundo na época já era um evento consolidado, né? Já era, exato, um evento bacana. Tinha, e tal, já tinha passado da experiência que exatamente, foi 34. Exatamente. E o sonho do Jules Rimet, que foi o idealizador de tudo, estava quase completo. Por que não estava completo? Porque ele queria realizar uma Copa na França. Exatamente. E aí ele reúne a galera ali na Assembleia da FIFA. Quando foi essa Assembleia? Foi logo depois da 36. Foi logo depois da Olimpíada, porque ele em 36 precisava, na verdade, mesmo. Ele precisava dar uma tesourada nesse anseio alemão em conseguir conquistar a Copa do Mundo, né? São lançadas três candidaturas. A Argentina, bobinhos, acreditavam num rodízio. Imagina. Né, que a Copa seria, né? América do Sul, Europa, eles se candidataram. A Alemanha se candidatou, tentando mais uma vez usar o esporte como palanque, e a França com essa do Jules Rimet querendo realizar a Copa na sua casa, E, assim, é bom dizer também que a França nunca foi muito partidária, né, desses partidos de extrema-direita. Assim, porque, na verdade, assim... Historicamente, ela é exatamente o contrário, né? É, então, assim, na Europa, nesse momento, tinham três linhas. Então, era a linha do socialismo, que era a União Soviética, a linha da democracia, né, social-democracia, que era a França, e a linha que era a linha da extrema-direita, que era do nazifascismo. É, essas duas partes rivalizaram na formação aí, na disputa pela Copa, né? A Assembleia de 36 foi em Berlim. Foi em Berlim. A FIFA tinha 54 filiados, mas apenas 23 tinham direito a voto. E aí, com a presença de Jules Rimet na Assembleia, isso acabou meio que influenciando, entre aspas, né, os votantes. A França massacrou nos votos, recebeu 19 votos contra 3 da Argentina e apenas 1 da Alemanha. Quem votou na Alemanha? E aí a Copa vai pra França. E aí o sonho de Jules Rimet fica completo, né? Oh, idealizei a parada e agora vou fazer a parada aqui. Falta só fazer um troféu com o meu nome agora. E aí depois da escolha da França, o país começa a se preparar pra receber a Copa do Mundo, né? Escolhidos 10 estádios, né? São 9 sedes, 10 estádios, 2 a mais do que na Copa anterior. Dos mais variados tamanhos, né? Você dos tem mais um estádio variados... pra quase 60 mil e uma Rua Javari lá que cabia nem 10 mil pessoas. Passar aqui pelos mais importantes, por ordem de grandeza, o Olympique Colombe, em Paris, para 59 mil pessoas, o Parque dos Príncipes, que existe até hoje, né, para 34 mil pessoas. Parque dos Príncipes, como é que os franceses falam? Parc de Prince. Tem essa, Parc de Prince. E o Velodrome, que é o estádio do Olympique de Marselha. Que é o estádio que tem um monte de gente que é apaixonado pelo estádio. Não sei porquê, sei lá. Que, inclusive, esse estádio é usado na Copa de 98 também, né? Os dois, né? O Parque dos Príncipes e o Velodrome. Só o Olympique Colombe, que não existe mais, agora é o... É um conjunto habitacional da prole francesa. É o Stade de France agora. Guito, né? É o Guito. Mas, como o Nogueira comentou, fatores políticos atrapalharam as eliminatórias, certo? Sempre, né? Logo depois da escolha da sede, já... Não, logo que escolheu a sede, o que aconteceu? A Argentina putinha com o negócio do rodízio, não, né, falou, vou, não vou jogar. Não vou jogar, tô fora. Sabendo que a Inglaterra já tinha desistido antes, né? Aí a Argentina picou a mula e o Uruguai mimimi. Que a Argentina não vai, então também não vou. Lambeu. E parece que a Argentina também ficou meio... Além disso, né, porque a Argentina, na época, dizem as boas línguas, que a Argentina tinha era uma das melhores equipes da América do Sul. Inclusive tinha sido a última campeã da América, o Brasil tinha sido vice. Sim. E parece que ela ficou meio putinha também de ter que disputar a eliminatória pro Brasil. Ter que ganhar do Brasil pra poder disputar na França. Além de ter perdido a sede, ainda tem que disputar pra poder jogar? Não, isso não vou. Isso aí são as boas línguas. Vou ficar daí aqui. Daí a boca pequena, nada oficial. Vou ficar aqui. Então já temos a Argentina e o Uruguai fora. A Inglaterra já era, né, favas contadas. Ela ainda não reconhecia a Copa do Mundo como um torneio importante. Além disso... Nessa época, a Inglaterra tinha se retirado da FIFA, porque ela não concordava que a entidade aceitasse países como a Itália e a Alemanha. Exato. no seu conjunto ali. Então ela falou, não concordo, né? É, a Inglaterra chegou a jogar um jogo depois da Copa do Mundo 34 contra a Itália. Que assim, na época, eu lembro que... que na época a disputa foi até um torneio que eles jogaram um contra o outro, dizendo assim, ó, nós que somos os fundadores do futebol, vamos jogar aí contra o pessoal da segunda divisão, que fizeram um torneiozinho lá, vamos ver o que vai dar. Bem característico do povo humilde inglês. E tem a Espanha também, né? Da Espanha, que não foi por causa da Guerra Civil. Da Guerra Civil, porque muita gente que menos informada quando vê assim, ah, a Espanha não foi porque foi roubada em 34, não tem nada a ver, né? E diz que era uma das seleções favoritas pra ganhar o Mundial, né? Que era uma das seleções que eram melhores cotadas, porque, na verdade, em 34 ela foi roubada, né? Sendo prejudicada, mas não tem nada a ver. A Guerra Civil foi uma guerra, quem conhece a história, foi uma guerra extremamente sangrenta. Franco assume o poder depois, uma ditadura mais terrível. Há quem diga que foi uma das piores guerras da humanidade, a Guerra Civil Espanhola. Eu já li um pouco sobre isso. Porque a situação, assim, você imagina dentro do seu próprio país, o seu povo lutando contra o outro. Por isso que até hoje o pessoal aqui do Fino tem uma certa ojeriza do Real Madrid, né? Time sujo, também por causa do mal do Franco. Comentaremos no próximo podcast sobre os times espanhóis, você fica esperto aí. Bom, essas foram as quatro baixas iniciais. Com a ausência de Uruguai e Argentina, o Brasil, mais uma vez, pega a vaga. Opa, estamos aí. Né? No jeitinho brasileiro. Opa, tamo aí. Que beleza, né? Tamo aí, vamos jogar, maravilha. E o Brasil depois foi... fala, o Brasil jogou todas as Copas. Não, né? E o Brasil mal foi... sabe que se tivesse feito um tivesse que pegar a Argentina na eliminatória... Caiu no colo, né? E foi um puta de um cuzão, porque foi o único time da América do Sul que foi pra lá. Todo mundo falou, não vou, não adianta. E o Brasil foi lá, tipo, o cara o Pelego, furou a greve, né? O Pelego. Exatamente, todos os países da América do Sul boicotaram a Copa. A Colômbia foi disputar... Jogaram pra América do Central, cara. Que também não acabou tendo jogo nenhum, todos desistiram. O México só tomou coco em 30, já desistiu em 34, 38. E os Estados Unidos tem aquela coisa, né? Provavelmente eles não disputaram a Copa porque eles tinham o relatório VDM-NE. Manja o relatório VDM-NE? Vai dar merda na Europa. Então eles falaram assim, cara, não vamos mandar ninguém. Não vamos mandar nosso jogador, vamos mandar só as armas só. Não, eles falaram assim, vamos ficar aqui esperando chegar lá e roubar dinheiro desses trouxas no fim da guerra. Vou mandar só armas só, não vamos mandar ninguém não. Só, vamos ficar esses caras devem o resto da vida pra gente. E aí, no esquemão resta um, sobrou pra Cuba. Olha que beleza, Cuba. Cuba que na época tinha um regime democrático. Fulgêncio Batista. Não era tão democrático assim. Não era tão democrático assim. Classificados na América, Brasil e Cuba. Na África, existiam duas seleções filiadas, o Egito e a Palestina. Que não era na África. Mas eles tiveram que disputar a eliminatória europeia. E aí o Egito falou assim, ah, nem a pau, não vou. Nem ferrando. Exato, e a Palestina foi. E a Palestina foi, e a gente vai depois passar aqui os confrontos das eliminatórias coitada europeias. Coitada da Palestina, nessa época sofrendo. Na Ásia, o Japão estava em guerra com a China, e aí sobrou para as Índias Holandesas. Por favor, um momento agora para... Índias Orientais Holandesas. Então vamos agora pensar, em Índias Orientais Holandesas. Orientais foi longe o pensamento, hein? Não, olha o que ele fez, mano. Ele misturou uma indianinha com uma japa. Não, mas não era o nome da parada? Índias Orientais Holandesas. Eu imagino que são loiras de peito murcho e sem bunda. Né? Sensacional. Fumando maconha. Então eu espero que quando a gente for verificar os milhares de downloads, você não encontre nenhum na Indonésia, por favor. As Índias Holandesas, vamos resumir, né? As Índias Holandesas hoje é a Indonésia. E pra quem joga o War, Sumatra e Borneo. E aí também, no melhor esquema, resta um. Sobrou pras ilhas, pras Índias Holandesas, a vaga da Ásia. Engraçado que a Holanda não jogou a Copa, né? Jogou? Jogou, sim, senhor. Então, é isso que eu ia falar. A Holanda jogou a Copa também. Mandou sua colônia junto. E agora vamos para as eliminatórias europeias. A única que, de fato, teve jogo, né? Ó, a única coisa, tem que deixar uma coisa clara. A FIFA tentou tirar as Índias Holandesas, né? Sim, eles tentaram tirar, mas não conseguiram. Beleza. No grupo 1, grupo de Alemanha, Suécia, Estônia e Finlândia. Alemanha e Suécia se classificaram para a Copa. Alguns grupos têm mais times, outros grupos menos times. Ordens lá da UEFA, da FIFA, enfim. E não é nem geográfica, porque assim, Suécia, Finlândia, Estônia e Alemanha estão no mesmo pedaço. Maravilha. Mas os caras mandaram a Suíça jogar com Portugal. Ah, mas não tá longe também, vai. Não, na Europa nada tá longe, mas... Bulgária jogou com a Tchecoslováquia, a Letônia com a Lituânia. Mas a Suíça tá pertinho. Bom, peraí, vamos... meio, Rodrigo. Vamos pela ordem. No grupo 2, rolou confronto entre Noruega e Irlanda, e a Noruega se classificou. No grupo 3, Polônia e Iugoslávia. A Polônia classificou. A Iugoslávia só disputou a primeira, né? Chegou em terceirinho, depois nunca mais, né? Que porcaria. No grupo 4, a Romênia pegou a vaga porque o Egito tinha desistido. No grupo 5, Suíça e Portugal. A Suíça se classificou. Jogaram onde? Suíça e Portugal? Milão. Os suíços deram um pulo e os portugueses atravessaram metade da Europa. Certinho. Aqui metade da Europa, para. Vai. Pô, vai reto pela Espanha ali, ó, vira na França, desce e tá lá França, já, pô. Milão é no norte da Itália. É, tá fora bom. Os Alpes, os caras da passado. Suíça foram a pé. Os caras da Suíça foram a pé pro jogo. No grupo 6, era o grupo da Palestina. A Palestina enfrentou os gregos e os gregos ganharam. Só que tinha uma segunda fase para enfrentar a Hungria. E quanto foi o jogo Hungria e Grécia? 11-1 pra Hungria. Que beleza. No grupo 7, Bulgária e Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia se classificou. No grupo 8, Letônia e Lituânia. A Letônia se classificou para a segunda fase para enfrentar a Áustria. E a Áustria ganhou e se classificou para a Copa. A grande Áustria, hein? Personagem essencial para a Copa 38. E no grupo 9, o outro grupo com mais países, né? Eram três países. Quer dizer, mais países não, né? Na verdade, é Holanda e Bélgica, né? Porque Luxemburgo não conta nunca. Agora, né? Não conta, mas tem uma coisa esquisita, né? Fechou? Você vê, por exemplo, Palestina, Grécia e Hungria teve uma modalidade de disputa. E no caso aqui, Holanda, Bélgica e Luxemburgo teve outra. Né? Você vê, aí foi um todos contra todos. E no outro foi um eliminatório, o vencedor de eliminatório pegava o outro. Né? Então o critério era bacana, né? O que importa é que a Holanda e a Bélgica se classificaram e aí formamos as 16 seleções classificadas para a Copa, que eu vou passar agora uma a uma direitinho para ficar bem, bem bacana. Então, lembrando que nessa Copa foi pela primeira vez o país sede e o último campeão classificaram-se automaticamente para a próxima. O Patão falou pouco, me sepatou, falar pouco, mas falou bonito. Do lado europeu, França e Itália, Bélgica, Noruega, Hungria, Alemanha, Suíça, Polônia, Tchecoslováquia, Holanda, Áustria, Suécia e Romênia. Só isso? Na Ásia, Índias holandesas, as loiras de peito caído. E na América, Cuba e Brasil. Ou seja, dos 16 times, das 16 seleções... 13 europeias. 13 europeias, mas é uma Copa aí de domínio europeu, mas... Torneio de verão na Europa. Aconteceu uma parada importante. A Alemanha chegou, colocou inserir, arquivo, Áustria, ok. Na verdade, ela... E anexou na Áustria. Ela jogou... 3 dados, e aí ele empurrou os exércitos dela pra dentro. Nesse bolodório todo aí, a Alemanha anexou a Áustria. No meio, né? De forma pacífica, né? Como conta a história, que foi mesmo. A Polônia que eles detonaram. É. Mas a Áustria foi ali e pegaram, né? E assim, aí a Áustria virou território alemão, então os austríacos usaram jogadores. Até alguns jogadores austríacos. Exatamente. Né? Já estava feita a tabela. O regulamento já estava pronto. Então, porra, vamos ficar com 15 times mesmo e foda-se. A Letônia, foi a Letônia ou a Lituânia que pediu a vaga, né? A Letônia pediu a vaga. Mas a FIFA falou assim, recusou. Quem é você? Letônia? Ah, para, vai embora. E aí a Copa ficou com 15 equipes. Então temos uma Copa manca. Vamos para o nosso intervalo musical. Vamos ouvir... Que tal a primeira dama francesa? Carla Bruni, boa. Aí sim, hein? Então vamos ouvir Carla Bruni com Tu es ma cam e já voltamos. Tu es ma cam, tu es mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam. J'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te... Seleção brasileira, como é que a gente tava nessa época, depois do vexame em 34, a gente tomou um cascudo da Espanha na primeira fase, fomos eliminados. Como é que a gente tava nesse período? Bom, não satisfeito em tomar um cascudo em 34 jogando um jogo só, os caras falaram, vamos dar uma excursionada aqui, dar uma brincadinha com os caras, vamos pegar a Iugoslávia. Tomamos de 8 a 4, olha que beleza. Que beleza. Então, pra não perder a viagem, vamos fazer mais uns amistosinhos aí. Vamos brincar com a galera. Marcaram contra só time, né, pra não ter o perigo de tomar 8 coco. Aí empatou 3, ganhou só do Sporting. Portugal. É, porque o Anderson Polga deve ter falhado no gol da vitória 2-1. E assim, e aí ficou um... Porque se você for analisar esse contexto, você não consegue definir se foi organizado ou desorganizado, né? Porque eles ficaram o maior tempo inativo, aí jogaram um amistoso, outro, aí foram jogar o Sul-Americano. Como jogadores já tinham... O Brasil tinha um nível bom, né? Não, o Rodrigo fala que o Brasil tinha um nível bom, como se ele estivesse acompanhando os treinos lá, né? Mas eu tava, pô, ele não sabia. Lá em Minas Gerais, lá, né? Ele não tava lá, né? Ele não sabe, vocês analisaram que eu tava lá? É verdade, pelos seus cabelos poucos, pô, brancos. É bom dizer que essa seleção que aproveitou a ida à Europa em 34 pra excursionar, era a seleção com jogadores amadores, isso, né? Isso, que tava na bagunça. Aí voltou aqui, a CBD entrou em acordo com a Federação Brasileira, né? Eles acabaram entrando num acordo e falando, bom, a gente incorpora a federação e profissionaliza. Exato. Maravilha. Isso já foi um puta no avanço, porque colocou o futebol brasileiro no estágio profissional e no eixo. Então, na verdade, foi o primeiro grande avanço dentro de todo esse contexto. Considerando tudo que a gente falou de bagunça nas outras duas... Você leva num contexto de uma melhoria fundamental, né? Sacramentada com essa ação. Dentro desse contexto, o que que acontecia? Houve uma disparidade salarial muito grande entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, alguns jogadores acabaram preferindo usufruir dos salários mais altos no Rio de Janeiro, o que tornou o futebol carioca bem mais forte do que o futebol paulista. Então a base da seleção foi montada em cima de jogadores do Rio de Janeiro, apesar de alguns clubes não quererem ceder seus jogadores, né, e alguns jogadores não quererem se apresentar à seleção por conta de valores. Isso durante o período... Já durante o período pré-copa. Pré-copa, exatamente. Como que era o nome do técnico? O técnico era o... Era o Pimenta. É, Ademar Pimenta, né? Que era o mesmo técnico de 34. Que era o mesmo técnico de 34, ele era assim... Porque o problema é que ele sempre foi reputado como um cara trabalhador, né? Então, meu nome é trabalho, tipo, estilo Muricy Ramalho. Só que, na verdade, o cara era um cara que não manjava, né? Um Zé Ruela. É porque, não, na verdade... Naquela época não existia Zé Ruela, ele era um cara... Não, ele não era Zé Ruela, ele era um cara trabalhador. O cara trabalhador jamais pode ser chamado Zé Ruela, que aí eu me fico ofendido. Só o cara não manjava tanto assim. Agora, é, existiam outros conceitos na Europa, conceitos táticos na Europa, que ele, tipo, dava de ombro. Ignorava. Assim. Na verdade, assim, não é que ele era burrão e nada. Ele dava de ombro. Ele falava, não precisa disso. O negócio é bola. Exato, lá e deixa os caras jogar. É. Então aconteceu o seguinte. Aí ele, com toda essa... Ele dizia que tinha o grupo na mão, né? E provavelmente tinha o grupo na mão, porque todo mundo fazia o que ele falava. Então vamos fazer uma estadinha em Caxambu. Vamos na dança de Caxambu, Sarapatel e Saravá. Que beleza. Foram pra Caxambu. Um hotelzinho fazenda, tinha cassino, mulheres, piscina, maravilha, né? E o hotel fazenda tem uma vantagem, né? Se você não pega uma mulher, tem umas galinhas, tem umas cabritinhas, verdade. Pelo amor aos caras, mano. Apelando, então, ele tinha o grupo na mão, então o grupo ia pra farra e ele ia junto com o grupo. É engraçado, Rodrigo, ele tinha o grupo na mão, o Rodrigo tava ali, até tinha dia a dia ali no treino, no negócio. Pô, o cara não consegue perceber que eu tava lá, mano. Pô, eu sou a encarnação de tudo isso. Tá certo. Então, dentro desse contexto... Foi pra Caxambu. Eu já falei dentro desse contexto umas 48 vezes. Isso, ele foi pra Caxambu, chegou lá, a galera jogou bola... Então, não, agora o problema é não sabe, não. Nada de vaca. Você não sabe como ele era tão bom, tinha tão grupo na mão. Olha lá. Que ele montou dois times. Era o time azul e o time branco. Um era dos jogadores mais leves, o outro era os jogadores mais pesados. É, então, na verdade, ele da Copa de 34 pra 38, ele eliminou dois times, né? Que tinha quatro na Copa de 34, não tinha? Não. Era o branco, o amarelo, o azul e o verde? Ele quis fazer uma piada horrível. O que você tá falando, velho? Ele quis fazer uma piada horrível, foi péssimo. Foi péssimo. Na verdade, ele montou dois times. Exato, né? Com características técnicas diferentes. É porque tinha uma outra coisa também. Pra ele ter o grupo na mão, ele tinha que estar bem com todos os jogadores. Exato. Né? Não só com os jogadores, mas com os dirigentes dos clubes. Exatamente. Que já profissionais ficavam enchendo o saco. Escala o meu jogador. Escala o meu. Ele, muito malandriço. Mas o que ele falou assim? Não tem titular e reserva. Tem o time azul e o time branco. E até porque ele não levou só 22, né? Sim, ele levou. Então ele precisava botar os caras reserva do azul, reserva do branco no começo, né? Então o que ele fez? Mas por que um time azul e um time branco? Não, o time azul é o mais leve, né? Mais rápido, então isso aqui é para um tipo de jogo. E o time branco, exato, é o time mais pesado, mais cadenciado. Na verdade, ele pensava no gênio. Ele já pensava no futebol americano, que tem o time de defesa e time de ataque, né? Entendeu? Tipo isso, na hora tipo do isso. jogo eu troco o time todo, só que no futebol não podia ainda. Pô, até as piadas no Montanha são melhor que os Nogueira. Pelo amor de Deus. E assim, dessa forma ele acabou dobrando um monte de gente. Cortou quem tinha que cortar, né? Jogadores tinham que cortar e montou a lista dele pra levar. Só dois jogadores ficaram assim com o pé atrás antes da convocação final, né? Que é aquela questão financeira, né? Leônidas e o Domingos da Guia, né? Domingos da Guia. Pediram um tumé a mais, receberam, integraram o grupo. Por favor, Rodrigo, os 22 convocados da Seleção Brasileira de 1938 rumo à França. Goleiros, Walter do Flamengo e Batatais do Fluminense. Olha que paradoxo, Batatais do Fluminense. Esse Batatais parece que era um saco de gols, né? É. Zagueiro, isso é sensacional. Ó, tinha o Domingos da Guia do Flamengo, o Machado do Fluminense, o Jaú do Vasco e o Nariz do Botafogo, que era o médico da delegação. Que beleza. Que bom, porque, né? A delegação foi aquela família toda, levou o passarinho e tal, e não levaram o médico. O médico era o Nariz, que tinha se formado dois anos antes. Quem falou que o Dr. Sócrates revolucionou a parada? Que nada, né? o Nariz. E ele era torrino, não era? Essa foi boa, hein? Então, assim, o meio-campo: Brito do Ameriquinha, do Rio, Martim e Zezé Procópio, do Botafogo. Zezé Procópio era um jogador muito bem refutado na época. Brandão, que não é aquele atacante do Olympique. que era do Corinthians, era o mais novinho. O Argemiro da Portuguesa Santista. Quem diria, hein, né? Cara? Procuremos um jogador do Santos na relação e não encontraremos. Será que esse é o único Argemiro jogador da Portuguesa Santista até hoje na seleção? Que serviu na época, certeza. Ah, na história, né, cara? Eu acho que sim, porra. Quem mais é Portuguesa Santista, velho? Afonsinho do São Cristóvão. Aí a lista grande de atacantes. O Patusca não jogava mais, então o Botafogo cedeu o Patesco. Perácio, Botafogo. Lopes, do Corinthians. O Leônidas, do Flamengo. Hércules, com toda a força dele no Fluminense. Eu sabia que ia rolar uma piadinha dessa. Eu sabia. Romeu, do Fluminense. Tim, que não era o Maia, no Fluminense. Luizinho, do Palestra Itália. Roberto, do São Cristóvão. E Nijinho, do Vasco. Ou seja, tirando dois jogadores do Corinthians... Um da Portuguesa Santista e um do Palestra. Tudo do Rio de Janeiro. Tudo do Rio de Janeiro. Detalhe, um do São Cristóvão e um da Ameriquinha, né? Você viu que o dinheiro não faz, né? E aí lá partiu o Brasil para a França. Com aquela delegação super inchada de gente que não fazia nada. Passarinho, papagaio, canarinho. O canarinho não foi junto. Maionarício. É, isso é importante. E a comitiva embarcou para a França no navio Arlanza. Olha que beleza. Chegou na França com um tempo bacana, porque na Copa de 34 chegaram em cima da hora. Dessa vez não. Teve um certo tempinho de preparação. Aquela galera mas lá no Brasil. Também, como levou tanto tempo pra chegar lá na França, alguns jogadores chegaram acima do peso também. Ah, e aí, sim, né? Ronaldo, Adriano, Daniel Carvalho. Não, o melhor exemplo aqui foi o Romeu, né? Ele saiu do Brasil com 70, chegou na França com 79, mano. Impressionante. Mas como a gente falou, o Brasil chegou com 20 dias de antecedência do torneio e aí deu tempo de ele recuperar. Passou no Louvre, né? E conheceu... Não, tem que dar aquele rolezinho, né? Legal. Tem que ir na França, tem que ir pontos históricos, Torre Eiffel, caraca. E assim, tem uma coisa a deixar claro, porque nas duas... Moulin Rouge, né? Os caras iam pro Caxambu, acho que eles não iam pro Moulin Rouge. Moulin Rouge era bom, viu? E aí como que era o regulamento da Copa? Muito semelhante à Copa anterior. Uma primeira fase de mata-matas, rolou um sorteio, ganhou, passa de fase, perdeu, volta pra casa. E aí você faz as quartas, semi e final. E se empata. Se empata, tem o famoso jogo extra. Não, primeiro, duas prorrogações. Assim, primeiro, duas prorrogações. Tenta matar o cara no campo. Se o cara sobrevive, faz outro jogo. Dois dias depois. Mas era assim mesmo, né? Porque, na verdade, no jogo de desempate, você pode pegar as escalações de um jogo, pegar do jogo de desempate. Gladiadores. Só os gladiadores. Só os... E assim ficou o sorteio. A Alemanha enfrentando a Suíça, o Brasil a Polônia, Tchecoslováquia enfrenta a Holanda, França pega a Bélgica, a Hungria as loiras de peito caído, Cuba, Romênia, Itália contra a Noruega. É, certo? Porque tinha, na verdade, a Suécia que supôs em stand-by, né? A Alemanha quis colocar o segundo quadro pra jogar, não deixaram, né? É verdade, esse detalhe é a Suécia que enfrentar no sorteio. Enfrentaria a Áustria. Foi direto pras quartas, né? Abertura da Copa, no dia 4 de junho de 1938, às 17 horas. A curiosidade é que o presidente francês na época, o Albert Lebrun, foi dar lá o chute inicial, né? Como é que chama isso aí? Pontapé inicial do jogo. Pontapé inicial. Chegou todo pomposão lá na Copa e... Furou, na bola, vai. E só precisava dar um chutinho pra empurrar a bola só e não conseguiu fazer isso. Né? Agora ele falou, deixa comigo. Deixa que eu chuto. E aí a Alemanha empata com a Suíça em 1-1 e vai rolar o jogo de desempate. O jogo de desempate rola 5 dias depois. É pra Alemanha. E que foi mais bacana o jogo de desempate. Ainda foi bacana ainda. Né? O jogo de desempate foi o melhor, né? Deixa pra contar no final, então? Deixa no final. Fase? Então tá Deixa bom. Deixa primeiro... Então vamos para Tchecoslováquia e Holanda. Na verdade, todo mundo imaginaria um passeio, né? Porque o holandês não sabia, já tava chegando na primeira Copa, a Tchecoslováquia era... Segunda Copa da Holanda. Inclusive eles estavam com ressentimento, porque eles passaram vergonha na Copa anterior. É verdade. Veio um pouquinho melhor. Agora vamos. Mas assim, só que a Tchecoslováquia era vice-campeã, né? E aí tomaram 3-0 no coco. Então, mas só no segundo tempo, porque a Holanda segurou o primeiro tempo. O que importa é que a Tchecoslováquia meteu 3-0 na Holanda e passou de fase. A Holanda, mais uma vez, ficou pra trás. É, pra variar, né? O time da casa finalmente estreia contra a Bélgica. Eu costumo dizer, cara, que a Bélgica também é assim. Só não foi anexada porque a França não quis, né? Porque Bélgica e França é tudo ali, né? É tudo a mesma coisa. E aí a França venceu por 3-1. E aí tirou um puta peso nas costas. Já pensou? Você estreia em casa e toma um coco da Bélgica? Pelo amor, né? As nossas queridas loiras de peito caído. As índias holandesas. tomaram a sabugada da Hungria. E foi, historicamente, até engraçado, porque assim, é a única seleção que só jogou um jogo em Copa do Mundo, porque depois as Índias do Peito Caído vai virar a Indonésia. E nunca mais disputou uma Copa? A Indonésia nunca disputou uma não, Copa? Não, assim, é, porque assim, mas com o nome de... Não, mas tudo bem. Vai entrar só um jogo na Copa. Mas a Indonésia nunca disputou. Vê, só foi por convite, só. Como Cuba também, né? É, Cuba também só jogou, a única Copa que Cuba jogou foi essa. Mas fez bonito. É, Cuba não passou vergonha, né? Fez bonito. O que Cuba fez? Cuba lançou as redes. Três vezes, né? É. Três vezes contra a Romênia. Romênia que era favoritíssima, né? Porque já vinha de três Copas, super experiente. E a novíssima seleção cubana, né? Só de molecada. Não, e no jogo, a Romênia saiu na frente e Cuba empatou. Fez 2-1, Cuba empatou. Aí foi pra prorrogação, socorro. Cuba lançou. Cuba lançou a rede na saída. Na saída não, foi no final do primeiro da prorrogação, só que não aguentou, né? E o nome do cara que jogou foi... É, socorro. Você viu que Cuba lançou tanto que até socorro. Foi com bola e tudo lá dentro. O jogo terminou 3-3, teve que rolar um jogo de desempate. E Cuba venceu o jogo, cara. 2-1, né? Cuba lançou, Cuba venceu. A Cuba, né, como diria o Montanha. A Cuba do banheiro. A Cuba do banheiro. Passou para a próxima fase na sua única participação e em de virada Copas. Esse jogo de desempate, né? Os atuais campeões do mundo foram enfrentar a Noruega, a Itália, numa reedição da semifinal das Olimpíadas, né? A Itália era a atual campeã do mundo e campeã olímpica, né? Detalhe, né? Com o time B, né? Eles mandaram para a Olimpíada o time B. Exato. Você vê como a Itália era muito forte, venceu por 2-1. E aí, vamos ao nosso Brasilzão! Time forte? O que aconteceu nesse jogo Brasil e Polônia, cara? Nossa, e aqui e é engraçado porque, assim, aqui no Brasil, o pessoal saiu com esperança. Lá na Europa, eles tinham uma imagem de um Brasil forte no ataque e frágil na defesa. Exato. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro jogo, né? Porque o Brasil fez 1-0 com o Leônidas, tomou um empate num pênalti. O Brasil gostava de fazer pênalti. Gostava. Inclusive, né, o Domingos Daguinho, então, era adorava. Aí o Brasil fez 3-1. Quando o Brasil fez 3-1 no primeiro tempo, ganhamos. Acabou o jogo. Ganhamos. Tinha um tal de um Willy Movisky. Que ninguém contava com ele. Ele meteu 2 gols, empatou o jogo. Perácio fez 4-3. Só que de novo o Willy Movisky aos 44 do segundo tempo empatou o jogo. O Brasil só deu um jeito e bateu a Polônia na prorrogação quando o Leônidas meteu 2 gols. Mas mesmo fez assim... 6-4, mas o Willy Movisky... Não sossegado. Não sossegado, meteu mais um. O jogo terminou 6-5, cara. O cara, eu acho que ele tem a maior média de gols pro jogo da Copa. É verdade. De Copa do Mundo. É verdade, ele tem a maior média de gols pro jogo da Copa, inclusive. Porque só jogou um jogo. Inclusive, é o cara que mais fez gols em Copa do Mundo contra a seleção brasileira. Pra fechar a primeira fase, vamos voltar à Alemanha e Suíça. Assim, a Alemanha, dona da Europa. Somos a raça ariana, somos foda. Primeiro tempo... Começou 2-0 pra Alemanha. E aí, no intervalo do jogo, né, teve um pilantra que foi lá e falou, ó... Hitler mandou SMS. Mandou SMS pro Hitler, na época o Telegrama falou, verdade, já ganhamos, tamo metendo 2 aqui, já era. É, os caras mandaram o Telegrama. Fecha a conta aí pra nós no bar. Estamos chegando aí pra tomar umas, aí na região Bavária, pra tomar umas aí, 2-0 pra nós. E, no segundo tempo, tomou uma naba, virada de 4-2 da gloriosa Suíça, que mandou a Alemanha de volta pra... Debaixo da saia do Hitler. Ou seja, a Alemanha com a Áustria de volta pra casa. A Alemanha encheu o saco e não passou da primeira fase. E ela entrou com um time e meio e voltou, né, os dois times juntos pra casa. Porcaria, rapaz. Mas você sabe qual foi a diferença? A Itália, Mussolini mandou um bilhete pros caras. Mas pera, deixa eu falar isso na final, pô. Ele mandou no começo do campeonato. É verdade. Então tem que falar pra entender o contexto da pressão. Porque a Itália ganhou o primeiro jogo na prorrogação e isso faz os caras funcionar. A Itália ganhou o primeiro jogo na prorrogação de 2-1, foi vaiada, cara. Exato. Vaiada. Então, na verdade, eu acho que a Itália foi vaiada na França, na maioria dos jogos, inclusive na final, por conta do problema com o Mussolini. Na verdade, assim, eles iam cobrar lateral e faziam uma reverência fascista, né? O goleiro ia bater o tiro de meta e fazia reverência fascista. Qualquer coisa era reverência fascista. Então, justamente a gente tem aquela teoria que é por conta do medo. Eu, na verdade, eu senti no momento... Tá certo. Que os caras estavam com o cu na mão. O cu na mano. Os caras estavam cagando de medo porque o Mussolini, amigo do Montanha, mandou um bilhete. Vencer ou morrer. Ou dá ou desce. Aí, o que acontece? O Hitler não fez isso. Bom, muito bem, vamos pular para as quartas de final já. Quartas de final definidas com Brasil e Tchecoslováquia. Um dos jogos mais arranca-toco da história das Copas do Mundo. Não, o jogo foi legal, pô. Jogo de marcação, pegada. Filipão ia gostar. Se todo mundo lá do Sul época. Jogando. Filipão era vivo na época. Quanto foi esse jogo? 1-1. Ah, não, peraí. Antes, deixa eu dar aqui as quartas de final, né? Brasil e Tchecoslováquia, França e Itália, Hungria e Suíça. Suécia e Cuba. Suécia queria estrear ainda na Copa do Mundo. Mas vamos voltar para o Brasil. Cuba, sensação da Copa Tele. Cuba lançando várias redes. Voltando pro Brasil? Então, Brasil, seguinte, esse jogo aí foi um jogo digno, né, de... UFC? Desse jogo saiu o goleiro da Tchecoslováquia quebrado, saiu outro jogador da Tchecoslováquia... Quebrado não é quebrado, tipo, o cara colocou a mão na canela e, tipo, não, quebrou o osso do cara. Fratura. Poucos foram os animais vertebrados... Animais vertebrados saíram com todos os ossos desse jogo. E pra conseguir quebrar um goleiro, tem que... Não, e não tinha... Fraturaram a clavícula do cara. Não, e não tinha substituição, ele continuou jogando. Não, e eu fiquei imaginando, imagina essa época. Hoje em dia, tipo, olha o futebol argentino, olha esse... Cara, imagina essa época, o cara jogar bola, bicho. Exato. O cara não conseguia sair vivo do campo. Tinha uma vantagem, a Copa de 38 tinha uma vantagem em relação às outras, fazendo parênteses. Porque a bola em 30 e 34, ela tinha aquele bico interno que você tinha que pôr e tirar. Exatamente. Aí os caras metiam a cabeçada, os caras se machucavam. Tanto que teve na Copa de 30 o Uruguai, atacante da Itália. Da Itália, o atacante da Itália, que usava uma toquinha ali pra não ter problema. Era uma bichona, né? Em 38... Os caras já tinham mudado, ele já tinha uma tecnologia nova. Esse cara nova, devia jogar no estádio São Paulo. Lá e, a e a bola não tinha mais o problema do bico, né? A bola chamada Super Bowl, inventada por três argentinos. Super Bowl, exato, de três argentinos que boicotaram a Copa. O problema era o bico da chuteira do brasileiro. Que aí, nesse jogo, acabava com o bico. Deu de ferro então, o negócio. E, detalhe, quem escutou o podcast passado, o artilheiro da Copa foi o Nedli, né? Da Tchecoslováquia. O cara que quebraram a perna foi justamente do Ned, o atacante do time. Mas isso é sinal que a marcação brasileira era funcional, porque foi no cara certo. E Domingos da Guia, o Divino, problema. Não deve ter dado nenhuma porretada nesse coitado. Não, o Divino era o filho dele, né? Não, desculpa, foi o filho dele. Não era o Domingos da Vida, que era um jogador excepcional, que não batia. Nesse jogo também deve ter batido pouco. Só um detalhe. Não, e o cara ainda fez o gol, né? Quebrar a perna dele, ele fez o gol de pênalti. Mais uma vez, o gol de pênalti, né? Nessa Copa foram 4 expulsões. 3 nesse jogo. E 2 do Brasil. Isso, Zezé Procópio e Machado. Exatamente. Machado. Não, o Zezé Procópio, ele foi expulso com 14 minutos do primeiro tempo, mano. E aí que veio... Imagina naquela época o cara ser expulso com 14 minutos do primeiro tempo. Não tinha cartão nem nada pra cara ser expulso, que ele já começou batendo já desde... Descobrimos por que veio a expressão cada machadada é uma minhoca, né? Mas eu não queria falar, mas a expressão é cada machada. Machadada. Enfim, eu sei que o jogo terminou 1-1 e teve que rolar um replay, como dizem os ingleses. Nossa, com os sobreviventes. Aí que foi o problema aí que foi a vantagem do Brasil, né? Daqueles dois times, né? Porque um saiu todo quebrado, entra o outro. Mas também foi um problema pro Brasil depois na semifinal. O que aconteceu? O Ademar Pimenta, com seus dois times, né? Por enquanto ele tinha colocado o time branco pra jogar, que era o time leve. Como ele viu que o bicho ia pegar contra a Tchecoslováquia de novo, ele botou o time azul, que era os mais fortinhos. Acho que só o goleiro, né? Só o goleiro e o Leônidas que jogaram. Né? Que sobreviveram do outro jogo. E o Brasil ganhou de 2-1, de virada. Um gol do Leônidas, inclusive. Só uma correção, você trocou, falou que a branca era mais leve agora, a branca era mais pesada. A branca era mais pesada? E você acertou na outra você falou certo. E aí o Brasil saiu desse jogo vencedor, 2-1 foi pra semifinal. De virada. Só que o Leônidas saiu destruído. Já tinha sido destruído no primeiro jogo, foi mais destruído nesse segundo jogo, e aí ele não conseguiu jogar a semifinal, foi relacionado pra semifinal. Dizem que o nosso bravo Ademar Pepper poupou, mas depois o pessoal foi descobrir que o Leônidas estava quebrado, é o mesmo. Mas já quando você compra o diamante negro, que já vem quebrado, quando você abre o chocolate, ele tava nesse naipe já. Setinha dele tava pra baixo. Essa sacadinha também é legal, hein? E uma outra coisa, né? Então o Brasil, assim, foi pra semifinal, além desse saldo de um monte de gente quebrado, com todo mundo cansado, né? Vamos completar as quartas de final pra gente terminar esse bloco? França e Itália, atual campeão do mundo contra o país sede. Vencer ou morrer. Como aí a França, jogando em casa, usou o uniforme azul, A Itália entrou pela primeira e talvez única vez de preto. Que era, o símbolo fascista. Era a cor, né? Era a cor fascista. Então é em homenagem ao regime fascista da Itália, entrou. Eu tô começando a achar que os caras gostavam. Não, pô, não. A gente vai ver que não era à toa, né? E a Itália venceu por 3-1, despachou o país sede, a França. Na outra semifinal, a Suíça perdeu de 2-1 pra Hungria. Boa desculpa o cansaço dos dois jogos com a Alemanha. Exatamente. E a Suécia finalmente estreia na Copa do Mundo. E aí Cuba não balança nenhuma rede. Pelo contrário, a Suécia mete 8 gols. 8-0. E aí vamos para as semifinais. Deixa eu fazer só uma observação rápida em relação a Cuba. Cuba, na verdade, eu senti Cuba exausta também, porque pegou dois jogos e por isso ela tomou esse chocolate. O Cuba tava riado. O Cuba riou. A Cuba. No próximo bloco a gente vai para as semifinais, final e curiosidades da Copa. Ô, querido, demorou, hein, velho? Depois de com o balanço nas redes do jeito que tava aí, lógico que o Bilancozão tinha que chegar agora, pô. Pô, a música é boa pra caralho. Ô, Cris, põe aí pros caras ouvir. Chegamos às semifinais com Hungria e Suécia. Um jogo com grande expectativa, afinal a Suécia houvera feito 8 sacolas no jogo anterior, né? Começa ganhando o jogo, então todo mundo esperava que talvez fosse meter uma outra sacola desse tamanho, né? Só que assim, essa vantagem da Suécia de ter jogado menos, pegou um time cansado e tal, não resultou em nada muito efetivo, porque acabou tomando um coco, né? Deu um coco na primeira. 5-1, né? Tomou um coco na segunda, então acabou tomando 5-1. Né? E outro jogo. E nenhum sueco com o nome Son, nem Anderson, nem Larsson fez o gol, não, né? Não adiantou Jefferson, da vida não adiantou nada. Não adiantou nada. Tomou a guasca da Hungria que foi pra final. E do outro lado, chegava o momento do Brasil provar realmente que se tinha sobrado algum jogador pra jogar esse jogo, que deveria fazer. Então, o Walter sobrou, o goleirão pegou todos. Então o que acontece? O Pimenta, o que o Eduardo tinha falado no outro bloco, que o Pimenta acabou poupando alguns jogadores, entre eles o astro da equipe, que era justamente o Leônidas, que vinha até agora fazendo muitos gols na Copa. Então o Brasil pega a Itália nas semifinais. Isso, trouxe o Zezé Procópio de volta, né, expulso no outro jogo para tentar dar alguma machadada. Só que assim, não surtiu muito efeito, porque o Brasil conseguiu segurar o primeiro tempo, né, o primeiro tempo equilibrado, né, o jogo foi, o Brasil cozinhou em banho-maria, o ataque brasileiro era improvisado, porque não tinha um centroavante fixo, né, porque o centroavante estava fora do jogo. Foi com o Eduardo falou que houve uma, dizem que ele tentou poupar os jogadores, mas na verdade o cara não estava arrebentado, porque não sobrou quase nenhum jogo. Não tinha como, e no segundo tempo, o Brasil acabou cedendo logo no começo. Já logo com 10 minutos a tomando... Itália faz 1, né? Isso, com 15 faz 2 num pênalti. Domingos da Guia na bola tava parada, ele meteu e assim, e o pé. O Domingos da Guia deu uma entrevista, né? Ele deu uma entrevista e ele colocou que, na verdade, ele foi chutado e revidou. Eu assisti essa entrevista. Não, você assim, não vem pagar de que assistiu na verdade, época. Não, mas na verdade você assistiu ao vivo. Eu assisti de 40 anos depois. Mas o Domingos da Guia, e ele fala com uma calma, cara. Tipo, não, o jogador estava na minha frente e a bola parou entre as pernas dele. Eu só dei um toque na bola. Você imagina, naquela época, ele dando toque na bola no meio das pernas do cara. E aí ele fez o pênalti no Piotto? Piola. Fez o pênalti do Piola, que acabou convertendo, foi um dos destaques da Itália na Copa. O Piola meteu muito gol, né? E o Brasil só conseguiu fazer um golzinho no final. Então, saldo final. Chefe, quanto terminou o jogo? Itália 2, Brasil 1. A revoar, Brasil. E o Brasil, na verdade, a história do Domingos da Guia falar que não foi pênalti, pensou até em protestar, voltar e não disputar o terceiro lugar, né? Ficou putinho também, não acho que é coisa só de argentino. Então, mas na verdade, o Oswaldo Brandão, que na época era repórter, ele assistiu esse jogo junto com o Rodrigo, e ele disse que, na verdade, o Brasil tomou um passeio, era pra ter perdido de muito. Que chorou porque quis, mas o Brasil tomou um passeio da Itália, não tinha condições do Brasil ter ganhado da Itália esse jogo. Vamos para a decisão de terceiro, quarto lugar? Que na verdade era já era um consolo bom na época, né? Não, porque o Brasil foi legal pra caramba, mas pô. Mesmo pra Suécia, os dois nunca tinham pego uma semifinal de Copa do Mundo. Exato. Chegasse em terceiro lugar. Imagina aí. E outra coisa, pra Suécia, até que. Mas pro Brasil era um lucro enorme, que imagina mais 15 dias pra voltar com esse troféu todo dia, ver as medalhas em terceiro lugar, imagina voltar com nada, né? É verdade, quarto lugar não tem nada. O Brasil ganhou de 4 a 2. De virada. De virada. Mais uma vez o Leônidas. Tava perdendo de 2 a 0, né? E até então, o Piola era o artilheiro da Copa, exato. Né? Exato. O atacante italiano. Leônidas com 2 gols. Chegou a 7 no torneio. E aí se tornou o grande artilheiro da Copa de 1938. Brasil! Ganhou de 4 a 2. Maravilha. 4 a 2. De virada. E teve um som fazendo gol pela Suécia. E aí chegamos ao grande dia 19 de junho de 1938, às 17 horas, no estádio Olympique Colomb, para 45 mil pessoas, com o árbitro francês Georges Capdeville, a grande final, Itália e Hungria! O repórter Enzo informa... Os italianos chegaram àquela pilha, né? Temos que ganhar, senão a gente vai morrer. Exato. Vencer ou morrer. E quando saíram, né? Quando foi divulgado o sorteio, o pessoal já sabia que a Itália era a grande favorita da Copa, né? Campeã mundial, campeã olímpica com o time B. Tinha um time muito acima da média, inclusive um time melhor do que o time de 34. Sim. Né, um time bem melhor do que o de 34. Porque em 34 ele nem chegou tão favorito assim, né? O favoritismo dele era mais reputado a jogar em casa, a pressão. E tinha fascista. Novamente o craque da outra Copa, tava jogando ainda, que era San Siro. São Paulo. Sem o mesmo brilho. Exatamente. Giuseppe Meazza, que o Nogueira tava se referindo, ele não era mais o cara, né, da seleção italiana, mas ele estava ali no time titular, era um dos únicos remanescentes, né, no time titular. O que aconteceu foi que foi um jogo bem disputado, né? Foi ele e o Ferrari, né, só para deixar claro, só os dois sobrados da Copa. Toleman. O jogo foi bem disputado. O Lamborghini não foi. Foi lá e cá, né, a Itália teve a vantagem de sair na frente logo no começo do jogo, mas cedeu o empate logo na sequência, 2 minutos depois, né, então primeiro tempo a Itália ainda conseguiu fazer mais 2 gols, fechando em 3-1, aí não mandaram SMS pro Mussolini. Não. Não caíram na mesma besteira. Dos alemães. Como eu diria, Montanha dos Alemões. Hoje ele não tá aqui, a gente vai alô pra ele. Aí eles voltaram na mesma pegada. O jogo foi cozinhando até os 25, quando a Hungria diminuiu. E só para completar o negócio dos favoritos, a Hungria já estava cotada como, né, possível adversário da Itália na final, porque era um dos grandes times da Europa na época. Mas mesmo assim, a Itália ela fez 3-1 na primeira etapa, voltou, continuou em cima, tanto que o gol da Hungria foi no contra-ataque. A Hungria diminuiu para 3-2, só que a Itália, 8 minutos depois, fechou o caixão, decidiu a Copa, fazendo o quarto gol. 2 gols do Piola, né? Ele foi o destaque da Itália na Copa, não dos destaques. Exatamente, o que acontece é que Piola marca o quarto gol italiano. Ufa, podemos relaxar o culo que ganhamos a Copa. Não vamos morrer. Não vamos morrer, vamos voltar para casa são e salvo. E foi assim que aconteceu, né? Foram recebidos, exato, com pompas de heróis. Mussolini abraçou os caras, deu medalha, tudo bacana. Você acha que ia matar você? Você, cara, a gente vira, mano. Brincadeirinha. Só pra ver que vocês iam fazer, mas você acha? Eu sabia que vocês iam ganhar. Foi só sustinho, só, pra ver o que vocês iam fazer. Não, suspende o pelotão de fuzilamento. Não pode, não. Manda embora. Vocês sabem onde jogava o Piola? Na Lazio. Inclusive era o único. E ele foi pra guerra depois, não foi? Foi. Era o único da Lazio. O único jogador da Lazio. O Piola porque foi, a base foi, era... servia o exército italiano na guerra. A base era mais ou menos Inter e Juventus, né? Então, na verdade, o Piola era o único jogador da Lazio. Fato bacana aí é que a Itália é o primeiro bicampeão mundial. Exato. Em 3 mundiais já pintou um bi. Exatamente. E assim, não tem o que dizer, eu acho, que do futebol da Itália, né? Era a seleção mais era forte melhor. Nas duas vezes. As pessoas podem acabar criticando por toda essa questão do regime, mas tem que saber separar as coisas na hora de analisar, né? Por exemplo, você pega, teve até muita crítica de brasileiro, falou, o Nijinho falou que o Leônidas foi subornado, o cara saiu atirando pra todos os lados, meteu uma metralhadora, metendo pau em todo mundo, E assim, não é bem assim. A Itália tinha o melhor time. Como o Nogueira colocou, a Itália passeou no segundo tempo contra o Brasil. O primeiro tempo foi mais ou menos ainda. Só passeou no segundo. Então isso é choro de perdedor. Né? Vamos falar que a Itália é campeã. Olivieri, Foni e Rava, Serantoni, Andreolo e Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari e Colaussi. Muito bem. O que aconteceu de legal nessa Copa? Assim, de curiosidade, coisas que a gente não comentou durante o programa. O centroavante aí da Itália. Piola? O Piola foi bater o pênalti contra o Brasil. E no momento que ele foi bater o pênalti contra o Brasil, que o Domingos da Guia tinha feito. Pois delicadamente. Não, o calção dele, cara, tava caindo. O cara teve que segurar o calção na hora de bater o pênalti. Foi ele que bateu o pênalti. Foi o Meazza. Foi o Giuseppe. É o Meazza, isso que eu tô falando. Puta, o calção do Giuseppe. Ele teve que segurar o calção. E não foi no lance. Não foi no lance. Na hora de bater o pênalti. O Domingos da Guia fez a falta no Piola. Mas cordão do calção do José Meazza tinha estourado no outro momento. Ele teve que bater. Outro filho da mãe deve ter arrebentado o calção. Ele teve que bater o pênalti. Na verdade, assim, enquanto o Mix da Guia tava fazendo o pênalti de nenhum, o Machado tava sentando, puxando o calção do outro. Estourou o elástico do calção e teve que bater o pênalti com as calças na mão. É bacana também falar que aqui no Brasil o pessoal ouviu transmissão radiofônica ao vivo. É verdade. Porque dentro daquela renca de pneu que foi lá que não podia levar médico porque tinha o nariz. Tava um radialista que narrou os jogos da beira do campo, foi o Galeano assim, Neto. E o Socorro, que foi o cara que de Cuba. Foi a primeira Copa, né, transmitida via rádio, Foi né? a primeira Copa não, transmitida via rádio. O Socorro, que era o artilheiro de Cuba, no dia do jogo que tomou 8-0, ele não foi pro jogo. Ele meteu o migué e foi na rádio comentar o jogo de Cuba. Tá zoando. Sério, ele não jogou pra comentar na rádio cubana o jogo e o time tomou de 8. Nossa, tipo o Luxemburgo, aquele dia que ele não foi treinar o time. Vou comentar pela Globo. Não, com a diferença que o Luxemburgo não foi treinar o time no jogo qualquer. O Socorro foi nas quartas de final da Copa do Mundo. Já ganhei outro jogo, agora deixa os caras se virarem. Tô fora. Outra curiosidade é que o Leônidas, no jogo contra a Polônia, marcou um gol descalço, né? É verdade, diz a lenda, né? Então, mas parece que eu ouvi falar, o Rodrigo estava comentando com os amigos dele, e eu ouvi uma conversa que parece que o Leônidas meteu um migué porque ele era negão, e a chuteira era preta. Então, parece assim, na hora, pra poder dizer assim, ó, tipo, meti um... Não, eu tava com a chuteira no... E aí o juiz ficou meio sem graça de falar, mano, você tá descalço, mas o cara é também. Mas eu ouvi de uma outra fonte, que foi o seguinte, a chuteira dele abriu, e aí ele entregou pro cara lá costurar, enquanto isso ele continuou jogando. Como tinha chovido, o campo tava enlameado. Então o juiz não percebeu, porque os dois pés dele estavam cheios de lama. É. Então, tipo, ele não percebeu, e ele meteu, acho que foi o quinto gol brasileiro, exato, não foi? De meia. Mas apesar que eu acho que não tinha regra de não poder jogar de... Se o juiz pegasse, tinha que mandar tirar o cara do campo. Ah, é? Ó, essa Copa também tem uma novidade tática, né? É verdade. Porque você tinha os esquemas, eram todos... Você percebe que quando eu falo a relação de convocados da seleção, dois goleiros, três zagueiros, quatro zagueiros, três, quatro, cinco meias e 20 atacantes. Então, assim, e tinha aquele esquema, o WV... Que era famoso, que era... Não era WM? WV, olha que louco, WM. WM, pô. Porque eu tava com o número na cabeça, eu falei, é o 343, né? Não é nada mais é que um 343. Basicamente o 343, é. Né? E daqueles dois mais recuados, pra mim. E a Suíça começou com a história do futebol mais defensivo. Por quê? Porque depois de tomar o coco da Hungria, que eliminou a Suíça da Copa, o técnico falou, bom, a gente tem que começar a ter um pouco mais de prudência. Não adianta só atacar. E você vê que é uma coisa tão tradicional que quem for analisar os jogos até hoje, a Suíça é uma seleção que sempre privilegia a defesa. Ela não saiu da última Copa sem tomar um gol? Sem tomar um gol, eliminado sem tomar um gol. Então, quem começou assim, essa parada aí foi um austríaco, que era o técnico, que era o técnico da Suíça. O Karl Rappan. Né? Então assim, foi legal porque foi um marco, é um marco, né? O futebol mudou a postura a partir daí. Se o Montan estivesse aqui, ele ia falar, mas o Santos tem o DNA ofensivo, porque os meninos, esse cara... Ele pratica o antifutebol, que não sei o quê, porque o futebol tem que ser pra frente. O Montanha deixa saudades. Ai, vida, vou te falar. Ele morreu? Quem? O Montanha? Não, mas o Sindelar morreu. Puta, é mesmo, o Sindelar morreu. Isso é uma parada tem legal pra gente falar. Tem minuto de silêncio, não? Pô, acabei de falar que isso é uma parada legal pra gente falar, que o cara morreu, olha que beleza. Sacanagem. Não, é que é um fato interessante, né? O maior craque do Wunder Team de 34, o Matthias Sindelar, com a anexação da Áustria à Alemanha, alguns jogadores austríacos foram integrar o time alemão e ele se recusou. Se recusou até porque ele era judeu, né? Em 39, o que acontece? Isso, há controvérsias, né? Rasgam o Homem de Papel, né? É, ou rasgam, aí tem aquela história do suicídio, né? É, a esposa dele morre antes dele. Uhum. E aí tem aquela coisa meio Sid Vicious, tá ligado? Quem gosta de punk vai saber a história, quem não gosta, foda-se, procura na internet. E ele se matou na sequência, né? Ele se matou logo depois. Exato. Porque é saudades da mulher. Mas fato é que os dois eram judeus, né? E a mulher também não morreu doente. Dizem que suicidaram ele. Suicidaram ele. Suicidaram ele. É, a versão oficiosa da história é... Além dele ter se recusado a jogar pela Alemanha, o cara era judeu, né, cara? Puta que pariu, né? Deixa eu só corrigir uma coisa. O cara que deixou de jogar pra poder comentar o jogo não foi o Socorro, foi o... O goleiro de Cuba, que jogou o primeiro jogo, Carvajales, foi ele que foi comentar o jogo. É, porque ele não ia jogar o outro, porque o que jogou o jogo de empate fechou o gol. Pelo Aira, que fechou o gol. Então você tá vendo, você ia botar uma na conta de Socorro. Acabei de corrigir. Números da Copa, Rodrigo, você que gosta e você que sempre tipo, entra em conflito comigo nessas horas. Vamos começar pelo goleiro menos vazado, vai. Plânica da Tchecoslováquia tomou um gol em dois jogos. Exato. Aí você vai falar assim... Ah, oh, mas teve outro que jogou tanto e tomou três. Aí não vou falar nada. Não vai falar nada? Não. Melhor ataque? Melhor ataque foi a Hungria. 15 gols. Deu 15 gols, jogou 4 jogos, média de 3,75. E até então foi a melhor média das Copas do Mundo, né? Das três Copas do Mundo, 4,66. É, gols. Na verdade, se você for analisar, a melhor média da Copa, na verdade, foi a Polônia, né? Não, tô falando das Copas do Mundo? Não, sim. Essa Copa do Mundo teve a melhor média entre as três. Sim, mas assim, nessa Copa, o melhor ataque, se você for ver... Lá, quer ver? É lógico, foi a Polônia. Porque um jogo, 5 gols. Fiz 5 gols de um jogo. E o pior é que, como eu sou ruim de matemática, eu não posso discutir com ele, entendeu? Então eu deixo ele falar e fico quieto. E na verdade ele também é chato, se você for começar a discutir não acaba o negócio. Você me acha chato? Imagina. O Brasil ficou em terceiro lugar nessa Copa. Exato, aí, maravilha. Com um bom ataque. Saiu de antepenúltimo da Copa de 34 pra terceiro lugar. Né? Foi o segundo colocado dos piores da Copa. E é bom dizer, né, que mesmo assim, o povo brasileiro tinha uma certa esperança, né, de título, não sei porquê. Até hoje. Idiota. Mas o fato sempre é que o Brasil favorito, foi recebido com festa aqui, né? Sim, outra foi 2-1, perdeu de pouco, não tomou sacolada. Perdeu pro campeão. Perdeu pro campeão, ninguém viu, né? Exato. Os caras podem falar, não, jogamos pra caramba. E outra coisa, foi 2-1. E outra coisa. Imagina a narração do Gagliano, né? O goleiro na final também, ele disse, e é mais ou menos que o Brasil também poderia chegar aqui e falar assim, olha, nós perdemos pra vocês, mas se a gente não tivesse perdido, poxa, eu salvei vidas. Né? Se a gente tivesse perdido, pô, vocês poderiam ter morrido. E o goleiro da Hungria. Da Hungria disse isso aí. É. Que assim, eu tomei 4 gols, mas pelo menos tá. E aí também tem aquela, perdemos porque o Leônidas não jogou. Tem uma desculpa, né? Mas... Não, inclusive um zagueiro italiano, o Fone, ele falou. Ele disse que quando eles souberam que o Leônidas não ia jogar, eles eram graças a Deus, cara. Né? Eles eram graças a Deus. E o Fone, que era um grande zagueiro, né? Foi um dos melhores jogadores da qual Copa. Qual pé que ele chutava, Rodrigo? Destro. É destro. Ele era zagueiro pela direita, trouxa. Você tinha o R do lado do Fone dele, né? Vamos lá, vai. Ai, caralho. Se o Fone jogasse... Que piadinha idiota essa. Se o Fone jogasse em 2012, ele era o iPhone. ou então o estéreofone. Caralho. O Brasil terminou o campeonato com a segunda pior defesa. Ai, que beleza. Levou... Também tomou 5 gols da Polônia. Você tá falando por média ou por números absolutos? Não, tô falando por números absolutos. 11 gols. Vamos fechar aqui esse bloco com a seleção da Copa? Vamos lá. O goleirão Plânica da Tchecoslováquia. Isso. Foi Rodrigo. Aquele que jogou com a clavícula quebrada no jogo do Brasil. Eu sou mais o Juan Aira, mas tudo bem, vai. Na zaga, o Fone de Ouvido, da Itália, e o Matler, da França. No meio de campo, que não era bem um meio de campo, né? Era tipo o ala direita e o ala esquerda. O ala direita era o Domingos da Guia do Brasil. O ala esquerda, o Locatelli da Itália. E no meio, o Andreolo, que seria o único volante do time, né? Vamos dizer assim. Não era nem meia, né? Era o único volante. Era o cara que fazia a ligação, né? Exatamente. Andreolo da Itália. E na frente, um belo time de ataque. Colaussi da Itália. Sarosi da Hungria. Leônidas do Brasil, artilheiro da Copa com 7 gols. Zengler da Hungria. E o astro da Copa, o craque sensacional da Copa, Piola. Piola. E você vê que o Meaza nessa nem apareceu, né? Nem apareceu. Então você vê, foi o Piola totalmente... foi vice-artilheiro da Copa. Exato. Certo? Então a base, obviamente, é a Itália, né? Que cedeu 5 jogadores para a seleção da Copa. Claro, mas aí um brasileiro já aparece para a segunda vez, né? Porque exato. O Fausto foi na seleção de 30 também, né? Na de 30, dois brasileiros, né? Você vê que o Brasil sempre, assim, com jogadores técnicos. O problema é mesmo... A organização, que né? Que é uma bosta. Não, a gente vai ver em podcasts futuros, não. Organização... Não, e olha só, né? Essa foi mais organizada e chegamos em terceiro. Exato, você pega copas posteriores. Nós viajamos com o Pelé, por conta da bagunça, naufragou, né? No próximo bloco a gente vem com Bronquinhos e Finos da Bola da Copa. E pra gente fechar, vamos ouvir Charlotte Gainsbourg, que é filha... Charles Aznavour? Não, não é o Charles Aznavour, é um outro grande artista francês, com sobrenome Gainsbourg. Eu esqueci o primeiro nome dele, cara, que merda. Não é Oswald, é... Lembrei o nome do pai dela, Serge Gainsbourg. Pô, cara, você falou logo, eu sabia quem é esse cara, bicho. Tá, eu vi muita música desse cara, na época ele não é overnight, porra. Ficava Serge Gainsbourg direto, bicho. Ô, Creed, qual que é o nome da música da Charlotte aqui, cacete? Time of the Assassins. Vou matar você. Vamos ouvir Charlotte Gainsbourg e já volto para os cobranquês e filhos da voz. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafrado na Copa de 38. Nogueira, começa com o bronquinha. Meu bronquinha vai para o clássico, né, Brasil e Tchecoslováquia, que aconteceu o jogo em Bordeaux e que foi conhecido como a Batalha Campal por conta do quase... foi uma guerra, na verdade, uma pré-guerra antes da Segunda Guerra Mundial. Se cercasse, viraria um octógono, né? Porque o juiz deixou correr frouxo o negócio e foram, o resultado foi dois jogadores quebrados, o goleiro e o atacante, dois brasileiros e um tcheco-eslovaco expulsos, e o resultado disso acabou até atrapalhando depois o andamento do Brasil na Copa do Mundo, porque o negócio foi feio mesmo. Bom, o meu bronquinha vai pro jornal La Gazzetta dello Sport, que depois que a Itália venceu o Brasil, eles escreveram o seguinte: saudamos o triunfo da inteligência branca italiana sobre a força bruta dos negros. Não vamos comentar nada, né? Sem demais comentários. Bronquinha. O meu bronquinha vai para a Europa como um todo. Né? Como eu disse no início do programa, a Europa é essa panela com água sempre, né, prestes a ferver, a borbulhar. Né? E, assim, infelizmente, essas duas Copas de 34 e 38 rolaram aí muito com um contexto político muito forte e tal. E depois a gente vai ver que isso estoura na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai fazer um programa especial sobre isso. E quando você mistura política com esporte, quando você usa o esporte pra fazer política, é uma merda foda. Então, assim, pra esse tipo de intenção, tentar arranjar um palanque no esporte, que você tá mexendo com a paixão do povo, né, cara? Exato. Você quer, na verdade, manipular a galera através de uma paixão. O meu bronquinha vai pra, mais uma vez, esses governos de extrema direita que estavam dominando a Europa naquele momento. O meu vai pra uma coisa tradicional que vamos falar várias vezes o mesmo assunto. É possível que eu dê o mesmo bronquinha várias vezes. É a fanfarronice da delegação brasileira. Que beleza! Mano, os caras levam malabarista, leva o mágico. Leva um médico pra jogar. Leva um médico pra jogar. Às vezes o cara nem era jogador, né? O cara tava lá... Mas era médico, vamos. Assim, tinha nariz, né? Meu Deus. Essa fanfarronice aí merece o meu bronquinha, porque é lamentável. E quem foram os grandes destaques da Copa? Quem vai levar o prêmio troféu Filho da Bola.net? Bom, meu Filho da Bola vai pro técnico da Itália, o Vittorio Pozzo, que até hoje é o único técnico campeão do mundo duas vezes. Bom, vou na esteira dele, né? Já que ele falou do técnico, eu vou falar do time. Eu fiz até um comentário durante a nossa gravação, que você pegou e falou do uniforme preto, né? Exato. Aí eu falei, jogaram melhor que o uniforme preto, vai ver que os caras estão até gostando. Mas assim, eu acho que a seleção italiana, os jogadores que representaram a seleção da Itália nessas duas Copas, eles merecem o fino da bola, porque assim, além da pressão com que eles sabem, saber lidar com uma pressão de ameaça de morte, porque é uma ameaça de morte mesmo, ninguém tá brincando, todo mundo sabe que... Em 2002, 2003, 90 e tanto, o Saddam Hussein bateu nos caras no estádio pra todo mundo ver. Imagina nessa época se os caras não iam matar mesmo. O Escobar não tomou um tiro? O Escobar tomou um tiro, morreu, né? Então, assim, jogar com uma pressão dessa, pelo sentimento que provavelmente eles nutriam pelo país, independente do Mussolini, independente do medo que eles passavam, apesar de tudo, eles eram jogadores de futebol. Exato, eles queriam jogar e ganhar, né? Exatamente. Ele esporte. Ninguém era... fascista, ninguém louvava, só que assim, os caras jogaram muito e mostraram que foram melhores mesmo, né? Então, indiscutível, e parabéns o fino da bola para a seleção da Itália. Rodrigo Bronquinha dando o fino da bola para a Itália. Que merda, né? O meu fino da bola vai para a seleção brasileira. Como eu comentei, foi só organizar a parada, né? O Brasil sempre com times técnicos, jogadores bons mesmo. Não caminhou melhor nas outras Copas, por quê? No primeiro foi aquela bagunça entre paulistas e cariocas. Na segunda Copa, entre profissionais e amadores. Quando organizou a parada, você vê que a gente, né, com um time estruturado e tal... Não mesmo organizar, né? Não era organizar, teve a fanfarronice da galera e tal. Mas assim, quando colocou um pouquinho de organização no negócio, a gente sabe jogar bola, cara. Assim, desde sempre, exato, entendeu? A gente sabe jogar bola, desde sempre. Então assim, foi só organizar. Então, fino da bola pra seleção brasileira, que finalmente foi lá e representou a gente muito bem. O meu fino da bola vai pro Leônidas, que foi artilheiro da Copa, primeiro brasileiro, artilheiro de Copa do Mundo. Só porque ele jogou no São Paulo, né, seu almofadinho? Depois de um tempo ele acabou jogando no São Paulo, na época ele não jogava, ele mas... Ele até colou as figurinhas do Leônidas no álbum do São Paulo. Trouxe hoje, né? O álbum pra poder mostrar pra vocês que o Leônidas jogou no São Paulo, mas não era isso que eu ia falar. O Leônidas foi artilheiro da Copa, brasileiro, fez gol até sem chuteira. Naquela época eu acho que era difícil fazer gol até com chuteiro, imagina assim. Então, 7 gols, o cara foi artilheiro da Copa. Parabéns, Leônidas aí, que marcou a história do Brasil aí na Copa de 38. E, senhoras e senhores, encerramos mais um Papo do Fino, o programa número 3 da série O Fino das Copas. Você aí, meu amigo, fique esperto no banner desse programa, porque teremos pegadinha, teremos pergunta, charada, quiz, enigma. Você pode ganhar acertando a pergunta que estará no próximo podcast. Você pode ganhar um DVD FIFA Fever com o melhor da história das Copas. E lembrando, hein, que o prêmio do podcast de 34 está acumulado, então você pode ouvir o podcast, desvendar a pergunta, acertar a resposta e mandar para contato@finodabola.net e ganhar o DVD. Exato, então promete pro pessoal que a pergunta desse podcast vai ser um pouco mais fácil. Eu prometo, vai que vai ser mais fácil e objetiva. Voltamos daqui 12 anos. Au revoir.